Muito boa tarde a todos, à mesa. O meu agradecimento ao Movimento Cívico de Defesa da Linha do Tua. A minha aldeia é São Sebastião da Pedreira, Lisboa, mas no nosso estudo colaboraram, como já vão ver pela equipa, pelo menos um ilustre filho de Trás-os-Montes. Pedia que projetasse, penso que pode fazer a partir daí, há pouco já havia ali o PowerPoint instalado, mas a nossa perspectiva é de que a barragem de Foz Tua é um excelente negócio para a EDP, mas é um mau negócio para a região e é um mau negócio para o país, porque o estudo que nós temos, os preliminares completos, outra fase eventualmente seguirá, mostra que não vale a pena apresentar estas questões do desenvolvimento como local contra o nacional. Como terão ouvido, eu, na qualidade de Presidente da Direção do Instituto da Democracia Portuguesa, para nós a democracia não é um cheque em branco passado de 4 em 4 anos a um governo, para nós a democracia faz-se pelo território, pela participação das populações, em programas de desenvolvimento que são ao mesmo tempo importantes do ponto de vista local e do ponto de vista nacional. Creio que um não se pode desligar do outro. E nesse sentido, seguinte, portanto, estava a dizer da equipa, o elemento a que eu me referia é o comandante Adriano Bessa Gil, que aliás é sobrinho-neto de Adriano Bessa, o homem que foi responsável pela construção do troço de linha férrea entre Mirandela e Bragança, precisamente, um homem também, um desses heróis do Tua, digamos, da linha férrea, que fez estudos sobre o general Silveira. Eu acho que temos aqui, para já temos o presidente Silvano, mas é preciso aqui um protagonismo maior político para levar até Lisboa e ao Porto esta mensagem que eu vejo que está aqui a encontrar apoio. Seguinte. O nosso estudo, e ao longo da tarde já fomos ouvindo excelente informação sobre a linha férrea do Tua, o nosso estudo dá por adquirido que é necessário manter na integralidade a linha férrea do Tua. Não apenas uma parte, mas na sua integralidade. É uma condição sine qua non, porque ela, como tal, é uma alavanca para o desenvolvimento sustentado de toda a região. O que nos parece ser essencial é começar por projetar o Val do Tua com uma identidade que a tem, mas que tem que ser assumida e de acordo com as formas atuais de marketing e de comunicação de imagem, transmitida não só em termos nacionais, mas em termos europeus. Daí nós chamamos ao nosso projeto Tua Valley. Pode ser estranha a expressão inglesa, mas nós achamos que temos aqui uma região com capacidade de projeção internacional e não apenas do norte ou do país. E essa identidade tem a ver com um património natural excelente, os produtos agrícolas e bens culturais, tudo isto da mais alta qualidade. O Tua Vale, é preciso pensarmos nisso, e vão ver porque é que insistimos, é de certo modo um Mediterrâneo das montanhas, pelo seu clima, das terras quentes, pelas suas potencialidades. Naturalmente que os vários concelhos aqui envolvidos, pertencentes quer à região do Alto Trás-os-Montes, quer à região do Douro, têm estas características climáticas e de produções agrícolas que eu creio que devem ser colocadas no centro das nossas preocupações. Os olivais de melhor qualidade do país, as vinhas, a amêndoa, outras produções que se podem aqui vir a estabelecer, tudo isto mostra que estamos numa região única do país, que tem as afinidades com outras regiões do Mediterrâneo, Itália, França, Grécia, que isso devia ser aproveitado até pelo poder autárquico para criar formas de germinação que trazem contactos, trazem cultura e trazem turismo, e é nesse sentido que estamos a fazer o nosso estudo prospectivo que, conforme veio no último parágrafo, sugere investimentos do montante até cerca de 170 milhões de euros na região, que poderão incrementar a produção e aqui o emprego. mais uma vez, tua Val, porque é uma marca de excelência, porque é uma marca inovadora, porque tem que ser criada e vivida pelas comunidades locais. E por isso é tão importante debates, penso eu, como este que hoje aqui está a ser feito. Seguinte, se faz favor. Faz parte, uma vez que nós atuamos noutros pontos do país, faz parte, digamos, da nossa doutrina, combater o que nós chamamos a Grande Olivença, considerando que a Olivença foi mais ou menos abandonada. E para nós a Grande Olivença é todo o interior do país, isso é, todo esse conjunto de distritos que formam 50% do território, mas que só têm 20% da população e que só têm 10% do PIB. Se Portugal recebeu fundos da União Europeia em nome da coesão europeia, isto é, porque não devia haver países com patamares de desenvolvimento muito diferentes dos países avançados, então porquê é que esse raciocínio já não vale para o próprio país? Então estamos a deixar criar um país com dois sistemas, o interior, abandonando o tal interior e não criando políticas concretas, que têm a ver sobretudo com a fiscalidade, por um lado, e com o investimento direto para projetar. É isso que nós achamos que deve ser feito, não abandonar o interior. Seguinte. Nesse sentido, pensamos que há aqui, o nosso projeto tem, independentemente do investimento agrícola, há três áreas importantíssimas. A rede de acessibilidades, um cluster de desenvolvimento urbano turístico e a criação de um parque temático com este ou outro nome do Val do Tua. E já vamos ver isto um pouco mais em pormenor. Seguinte. As acessibilidades. Naturalmente que elas já foram hoje aqui referidas e bem, não me vou pronunciar sobre a rede rodoviária que está projetada para a região, mas sem dúvida que a ligação ferroviária desde Foz do Tua, Mirandela e até Bragança e com o prolongamento até Puebla de Sanabria é de facto indispensável porque cria uma dorsal, uma ligação dorsal ferroviária em Trás-os-Montes, sem o que Trás-os-Montes fica uma ilha rodeada de caminhos de ferro, mas onde o turismo não penetra por essa via. Vão passar a norte, na Galiza, passam do ponto de vista do Porto, Vigo até Lisboa, passam a sul, mas não em Trás-os-Montes. Portanto, é inaceitável e por isso nós achamos que deve ser mantida integralmente a linha melhorada, transformada, eletrificada, de acordo com, enfim, várias projeções que se podem fazer, a linha férrea do Tua. Pensamos que isso, essas acessibilidades devem estar relacionadas com a melhoria do aeródromo ou do aeroporto regional aqui em Bragança para voos low cost. Os voos low cost têm-se vindo a impor em toda a Europa e, apesar da crise, eles têm crescido numas áreas, só para vos dar um exemplo, o aeroporto de Badajoz em breve vai ter voos low cost. O aeroporto de Cidade Real, a 150 km ao sul de Madrid, já tem duas empresas dedicadas que se instalaram lá. Ora bem, Bragança, neste sentido, é a cidade portuguesa mais próxima de Paris, pode-se dizer só assim. O ser excêntrico relativamente a Lisboa é, mas está mais próxima da Europa, nesse sentido, e sobretudo com a linha de alta velocidade de Bragança, do que muitas outras cidades portuguesas. Por outro lado, a navegabilidade do redor, ela pode ser perfeitamente completada com investimentos que não ultrapassam 12 a 15 milhões de euros na área do Pocinho, de modo a que possa ser integralmente navegável até Miranda. Em segundo lugar, as infraestruturas e os equipamentos. Nós achamos também que, não havendo a barragem do Foz Tua, Tua é compatível com centrais mini-hídricas ou a instalação de centrais fotovoltaicas, por outro lado. E tem para nós particular importância a instalação de um complexo logístico intermodal no Pocinho, uma vez que é ao mesmo tempo próximo de uma via fluvial, de uma via ferroviária e que nada de semelhante existe do outro lado em Espanha. Parque temático porquê? E o que é que nós entendemos por parque temático? Porque neste momento quem viaja na belíssima e extraordinária linha do Tua é levado a ter uma atitude de contemplação da natureza, uma atitude de fruição, mas que é uma atitude passiva. E depois o que é que se faz? Porquê é que não pode comprar produtos da região? Porquê é que não recebe informações sobre as atividades turísticas possíveis e o acesso ao património e a monumentos? A nossa proposta é selecionar algumas, duas, três das estações ao longo da via e musealizá-las, dar-lhes capacidade de apresentar o património cultural da região e, ao mesmo tempo, os seus produtos. Estas propostas podem ser variadas, nós podemos ter aqui esta oferta cultural diversificada segundo, digamos, a cronologia, mas a ideia básica é esta: viajar no Vale do Tuo é viajar ao longo da natureza. Porque é que não há de ser viajar também ao longo da cultura da região? E porque é que não há de ser uma oportunidade para apresentar os produtos da região e de uma forma prática em que as pessoas nas estações podem sair, podem fazer aí a sua atividade, com uma capacidade de ligação rodoviária também, o que implicará a escolha, como eu digo, como verão à frente, de algumas dessas estações. Seguinte. Em terceiro lugar, o desenvolvimento de clusters urbano-turísticos, com as aldeias ribeirinhas qualificadas, e já há projetos em curso nesse sentido, com equipamentos hoteleiros, eventualmente com a instalação de um fluviário, talvez em Alijó, na Foz do Tua. O fluviário de Mora, no Alentejo, como saberão, tem sido um dos maiores sucessos em termos de fluxo de visitantes, adultos, escolas, num espaço onde não havia oferta nenhuma. Ou campos de golfe, que têm que ser naturalmente identificados, não vamos pôr um campo de golfe possivelmente em Mursa, mas nos terrenos graníticos de Anciães, aí já fará sentido, por causa da questão da água, ter os campos de golfe. Ou residências séniores, clínicas geriátricas, como se está a fazer em boas partes do Ribatejo, do Algarve e do Alentejo, contratabilizando com os serviços de segurança de países nórdicos a vinda de idosos que se instalam, dado o clima privilegiado, lá está, o Mediterrâneo das Montanhas. Ou o turismo termal, ou spas, o que fazer das caldas de São Lourenço. E as praias fluviais já existentes e também aquilo que é pouco falado, os cotos fluviais, ou seja, a possibilidade de pesca em zona reservada. Seguinte. O que nós pensamos, portanto, é que o Vale do Tua deve ser como que o centro de um pulmão que é ao mesmo tempo da natureza, e por isso é que as pessoas aqui acorrem para visitar este vale, mas que seja ao mesmo tempo um pulmão em que a região respira, dando acesso e mostrando a sua cultura, mostrando os seus produtos, mostrando a sua marca, que ao mesmo tempo é uma forma de incentivar a produção. Nesse sentido, e este esquema mostra que o conjunto dos cinco concelhos, os dois ligados à região do Douro, Alijó, Carraseda, e os dois ligados à região NUTS, de planeamento Mursa, Mirandela e Vilaforde do Alto Trás-os-Montes, têm uma oportunidade única, e já existem estruturas institucionais que os unem, para levar para a frente este desenvolvimento sustentado. Agora pode passar para ganharmos algum tempo. Vá passando, não vamos ver isto em especial, mas continue. Chegamos aos números. E os números são importantes porque, como já aqui foi dito, não há razões, em primeiro lugar, de tecnológicas para continuar a investir num programa de barragens que, lá está, do ponto de vista tecnológico, estamos a falar com tecnologias que não mudaram há 60 anos. Não há razão para continuarmos a julgar que, como já aqui foi explicado, o panorama energético nacional vai ser beneficiado com a barragem de Foz do Tua. É certo que é uma barragem muito interessante para a EDP, uma vez que permite, eventualmente usando energia eólica, terminar durante a noite a água, como é conhecido, e injetá-la nos picos em que ela é mais cara durante o dia ou a tarde. mas esse bom negócio da EDP é um péssimo negócio, pensamos nós poder demonstrar, não só para a região, como para o país. É isso que é importante. E este quadro de desenvolvimento... 15 minutos, por favor. Sim, estou-me a aproximar do fim. E este quadro do resumo do investimento não se lê muito bem e não posso estar a seguir com, enfim, com um indicador, desde os investimentos para, à cabeça, a reabilitação da linha férrea, de modo a que ela tenha condições de segurança e de atractabilidade, material circulante, etc. A valorização das telecomunicações, hidroelétrica, das centrais fotovoltaicas. Aquilo que é investido, é a segunda coluna, lê-se mal, equipamento e património. E continuam naturalmente estas somas, que depois, a ser feito o projeto, trata-se de aferir exatamente onde é que este dinheiro é injetado e como, e que leva, somando, a um investimento aproximado de 170 milhões de euros na região. Seguinte, mas nós pensamos, e isto é muito importante para o argumento em Lisboa, digamos assim, que não é só um bom negócio para a região, não é só projetar e valorizar Trás-os-Montes em geral, o Val do Tu em particular. É o país todo que ganha, porque ao gerar-se empregos, ao gerar-se visitantes, ao aumentar a faturação, é o país todo que ganha com, do ponto de vista do IRS, do IVA e do IRC. E este dinheiro não vai para a EDP. Este raciocínio para nós é muito importante. Não estamos aqui apenas a revoltar o local contra o que alguns ainda acham que é de interesse nacional. Chama-se Plano Nacional das Grandes Barragens. Mas nós achamos que ele de nacional tem pouco. O que é nacional é mostrar como é que cada parcela do país deve e pode crescer, de modo a que todas de mãos juntas cresçam em conjunto. E, aproximando-me do final da comunicação, existem instrumentos, e temos essa identificação feita, dos vários programas de financiamento, que, aos quais se irão buscar as somas já referidas, de 170 milhões de euros, um número indicativo, somas que se podem ir buscar quer ao financiamento comunitário, no âmbito naturalmente do chamado CREM, Quadro de Referência Estratégica Nacional, somas que se podem ir buscar sob a forma de contratualizações de contratos com delegação de competências a celebrar entre as autoridades de gestão e as associações de municípios, é outra fonte. Somas que se podem ir buscar às parcerias público-privadas, que desde 2003 mostram como se define, como se concebe, prepara e se adjudica o acompanhamento de projetos em que as câmaras ou associações intermunicipais podem ser parceiras de entidades privadas. E, finalmente, projetos que agora se chamam de reconhecido interesse nacional, de antes os PINs chamados, que implicam também investimentos já grandes, mas que se podem considerar neste caso. Numa palavra, neste projeto do Tuaval, nós achamos que é Trás-os-Montes e, em particular, os 5 concelhos que devem ter uma palavra forte a dizer na defesa dos seus interesses e, ao mesmo tempo, no contributo do interesse nacional. Muito obrigado.